Diário de bordo. Stamattina mi sono alzato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Estamos começando mais um diário de bordo, meus amigos. Top. Muito bom. Hoje nós trouxemos aqui um time direto do DOPS para usar a nossa liberdade de expressão. Quanto pode. Tá ok! Tá ok? Pra meter o pau na ditadura e nas ditaduras e regimes totalitários que se espalharam pela história do nosso mundo. Eu vi o que você fez aí. Pei. Então hoje nós vamos falar das top 4 ditaduras top. Comigo, Arthur Almeida. Aqui é o Arthur e se a liberdade significa alguma coisa, será sobretudo o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir. Jorge Amado. Revolução dos Bichos lá. Era pra trazer frases sérias, assim. Isso, galera. Eu usei meu poder de ditadura, não posso usar muita frase, porque senão a galera censura. Iago Nunes. E aí, pessoal, meu nome é Iago e eu posso não concordar com o que você disse, mas eu vou defender com a minha vida o direito de você dizer. Nossa, como mudou. Você é liberal. Aí, essas frases aí, não tô tão triste de contar a minha, ué. Que é isso? João Vitor. Aqui é o João Vitor e essa ditadura é mole não, hein? Ai, ai, ai, ai, ai. Caralho. Boa. Chimbinha. Aqui é o Chimba e hoje a gente vai aprender que a Itália não importou só o Bolsonaro e a pizza por aí. Nossa! Ela exportou, que piada, né, caralho? Boa! É, opa, exportou. Ela podia importar à vontade, Bolsonaro. Que piada criativa! Muita criatividade, foda. Até parece que eu não fiz ela semana passada. Você fez? É exportar, mano. Sem importar, fi. Tá bom. Então, depois dessa discussão sobre importação e exportação, eu tô aqui pra equilibrar esse programa, pra quando ficar muito sério, trazer uma jocosidade. Centrão, é o isentão aí. Porque a gente tem sempre que exportar e importar? Porque a gente não suporta. Porque eu não te suporto. Bora, Marcos! Nós trouxemos aqui uma pequena definição, né, do que é uma ditadura. E eu peço desculpa pra todo mundo que tá ouvindo aí. E um pouco da separação entre, é autoritarismo, é totalitarismo. É o Bolsonaro. Deixa eu só ter certeza de uma coisa, se eu estudei certo. Então essa é a pauta ditadura. É, exatamente. Mas ela é... Desculpa mesmo, ouvinte. Bom, mas vamos lá. Eu acho que pra gente começar falando de ditadura, a gente tem que primeiro entender a diferença que isso tem pro que a gente tá vivendo hoje, né? Pra gente entender o que que foi e o que que não foi. E hoje, pro ouvinte aí que não sabe, a gente vive numa república, né, democrática, do Congo, federativa, não. Do Brasil. Sim. Sério que a gente não vive um regime comunista? Ainda não. Mas assim, então aqui a gente tem, por exemplo, a democracia, que ela é dividida em três poderes, né? A gente tem o legislativo, que cria leis, a gente tem o judiciário, que garante o seu direito de exercer essas leis, e o executivo, que executa essas leis. Quando a gente tem um governo unipessoal, né, um governo ditatorial, a gente tem esses três poderes, ou até mais poderes, né, que possam ter em uma democracia, dissolvidos, né? E todos os poderes são somente de quem está no poder. Uhum. Então, sim. Você teria, por exemplo, se alguém do executivo, um presidente, implantasse uma ditadura, os outros poderes, né, como o legislativo, né, a Câmara e o judiciário, por exemplo, eles seriam dissolvidos e somente o presidente que mandaria. Né? Então, você só tem o poder na forma de uma única pessoa. E eu só queria concluir também falando que eu sou a favor da ditadura desde que eu seja ditador. Eu gostei porque você usou a palavra presidente, mas vamos lá. Não, mas pode, assim, ele pode... Presídio, qualquer pessoa, né? pode ser um ditador, né? Você não precisa ter um golpe militar, digamos assim, uhum. E os militares tomarem o poder e serem... ter um regime ditatorial militar. Não, não necessariamente, você pode ser qualquer pessoa. Você precisa de eleições com um partido só. A gente vai chegar lá. Como a gente viu em A Onda, necessariamente só precisa uma galera começar a apoiar um movimento e ficar loucaça por causa desse movimento. Exatamente. Não precisa. Eu gostaria de ilustrar o que o Iago traz com vocês para poderes. Pensa o seguinte: a sociedade é um jogo de tabuleiro gigante. Certo. Sim. Uma pessoa tem que escrever as regras do jogo, certo? Sim. Outra pessoa vai jogar o jogo e uma terceira pessoa vai vigiar ela enquanto ela joga esse jogo. E nós, meus amigos, quem somos só peões. Regras é o poder legislativo, quem joga o jogo é o poder executivo, e quem observa isso é o poder judiciário. Certo? É bonito. Só pra dar uma ilustrada do que quer dizer. Manda pra OAB, pô, isso aí. Né? Na contracapa do Vadmecum, sabe? Alguém jogando Banco Imobiliário. Sim. Tá, mas aí a gente tem esses três poderes, né, que o Iago explicou. E aí, indo pra ditadura, qual é a diferença, então, entre ditadura e totalitarismo? Na verdade, você tem que pensar a diferença entre totalitarismo e autoritarismo. Sim, são características de uma ditadura. Os dois são regimes ditatoriais. Mas, assim, o totalitarismo é o que o Iago comentou do poder concentrado num bonitinho. No bonitinho. No bonitinho. No show. Filho da puta. Não é porque você não pode falar mal, né? O cara tá na frente. Ele vai ser bonitinho se ele for ditador, cara. Pode ter certeza. Porra. Por exemplo, você acha que a gente pode falar mal do Kim Jong-un? A gente pode, a gente não tá lá. Exatamente, a gente pode, mas os caras que tá lá, eles têm que chamar o cara de bonitinho, velho. Você imagina o tamanho do ego do filho da puta, né? Tipo, ninguém pode falar que ele é feio. Pois é, ninguém realmente pode falar. Vocês já viram o quão ele seria ameaçador se ele fosse magro? Por quê? De verdade. Hã? Porque assim, ele é uma figura gordinha e tal, sabe? É mais aconchegante. E você fala assim, olha que fofinho. Só que você imagina que esse cara tem um poder bélico pra foder, sei lá, boa parte do mundo. E você coloca ele magro. De verdade, tem fotos, tá? Que o povo photoshopou e pôs ele magro. E, cara, dá um medo do caralho do cara, sabe? Ah, sim, ele parece o Majin Buu, tá ligado? Exato. Mas aí ele magro e parecia o Kid Buu. Kid Buu. Gordofobia, isso aí. Isso é estratégia. É marketing. Eu acho que isso foi estratégia de marketing da parte dele. Pra ser fofo, você... O Arthur tá chocado com tudo que a gente tá falando aqui. Mas vai lá, show. Então. O totalitarismo, como essa questão do concentrado no indivíduo, a gente tem o autoritarismo, que é concentrado não no indivíduo, mas no aparato estatal como em si. Como a gente pode citar o caso do Brasil, do regime militar. Ele não era um... A gente não tem o nosso Hitler, a gente não tem o nosso Mussolini, mas a gente tem o nosso governo militar, que tinha alternância de poder, tinha até uma falsa ideia de oposição, quando você tem a questão dos dois partidos, mas, assim, é falsa ideia, tipo... Que a liberdade individual não está presente nesse regime. Até por isso que rola meio que uma dúvida, né? De, foi ditadura, não foi, né? Porque você não tinha uma figura que, assim, que declaradamente deu um golpe e que tomou poder, sabe? Tipo, foi um conjunto de coisas, um conjunto coisas de partidos, que foram, né? Por trás dos panos, né? Que eles foram passando. Tem muita coisa que foi realmente, assim, na primeira tomada lá do... Talvez a gente futuramente faça um programa especial sobre a ditadura aqui no Brasil. Pretendemos, acho super válido. Pretendemos. É porque tem... Mas... Pode falar. Mas assim, no primeiro momento foi uma coisa assim meio que mascarada, mas também nem tanto, sabe? A galera meio que tava, tipo, os militares estavam tendo um certo apoio popular, sim, pra entrar. Certo só apoio, entraram por causa disso. Certo apoio popular, vírgula, um grande apoio popular. Porque teve até aquela marcha pra família que sim, foi sim. Um pouco antes do golpe. Mas é assim, tudo tem tudo tem dois pesos e duas medidas. De quem a gente... esse apoio popular? É uma questão complicada. A gente vai falar sobre mas isso. Mas é assim, tem a questão, foi só um regime militar... Tá, foi um regime militar, ditatorial. Sim. Mas uma coisa não exclui a outra. É porque, né? Quando a gente fala de ditadura, e hoje em dia isso virou uma polêmica, por causa das correntes revisionistas. E vamos dar um disclaimerzinho do que essas correntes revisionistas. Acho que, eu não sei, não posso falar muito sobre ditaduras pelo mundo, mas principalmente na América Latina, você vê com esse avanço do conservadorismo, que as antigas ditaduras estão começando a ter algumas pessoas tentando falar, não foi bem assim, não aconteceu desse jeito. Mas a gente tem um problema muito sério quando a gente fala isso, é que muitas dessas pessoas estão falando isso e negam o conhecimento histórico já científico. Sim. Fala com base, tipo, na memória, sim. Por exemplo, tipo, não foi assim, porque meu avô falou que foi desse jeito, foi aquele. Mas assim, ela está colocando uma memória de um indivíduo só. E vale lembrar que a memória, a gente tem a memória no presente, né? Exato. A memória, ela depende do presente, então ela não é realmente o que aconteceu. Você está colocando isso na frente de produções acadêmicas e consensos acadêmicos. Sim. E a gente fala de consenso, não é porque tem, sei lá, um ou dois doutrinador que ficou... Cara, que resolveu isso, impor isso. Isso está gerando por causa da falta de uma consciência social. A galera pega muito do tipo, se não aconteceu comigo, eu tô ok, e leva isso meio que pra vida, por tá exemplo. Tá ok. Um exemplo disso é o meu pai. Tipo, meu pai fala que o regime militar foi algo ok. Porque, tipo, ele e meu avô, eles moravam muito na fazenda. Então eles não teve esse contato total com a cidade. Tipo, não tiveram a realidade que as pessoas tiveram aqui dentro. Tipo, eles não foram censurados em nenhum momento. E tem até a máxima de, tipo, mas O regime, a ditadura aqui no Brasil, ela só era ruim pra ela contra a ditadura. Sim, caralho. Porra, lógico. E tipo assim, não, ela só matou comunista e vagabundo. Não, ela matou um dos principais aviadores. Não, ela matou qualquer um que se militar. Se opunha. Opusira. Se você era militar. Se opunha. Se você era um militar e você era um legalista, daí se você era militar, meu amigo. Você também. É, exato. É um equívoco muito comum acreditar que a experiência pessoal. Sim. Consegue dizer mais da realidade do que a ciência. Sim, inclusive, você falou isso, eu lembrei de uma frase que um conhecido nosso comentou, que ele falou, por que eu tenho um livro de história se eu tenho meu avô? Aí eu parei pra pensar, nossa, realmente, porque o avô dele vai conseguir contar o livro Mas, de história assim, pra ele. Uma parte, eu tento me colocar no lugar dessas pessoas que falam isso, sabe? Sim, parece fazer sentido, de uma certa forma, mas se você for pensar, não faz, é. Faz se você muda a perspectiva. Sim, sim. Da perspectiva do avô dele, tudo bem, sabe? Realmente não teve pro avô dele, sabe? Mas ele não pode negar que pro Brasil teve. Mas isso é uma questão de egoísmo, sabe? Que nem eu falei pro meu pai, quando a gente tava debatendo por causa das eleições, eu falei que é uma falta de visão social e focado na visão que só ele... tava saindo bem, porque, tipo, ele pensou, porque eu tô ok, então tá todo mundo ok. Tá ok? Exato. Egoísmo é uma palavra muito forte, eu acho que a gente tá falando de uma falácia comum. Que tipo... é legitimado por meios de, Exatamente, uma falácia legitimada. Foda que a partir de determinado ponto, você expande isso pra, por exemplo, a questão da vacina. Que é tipo, realmente. Minha experiência diz, alguém me contou que vacina causa autismo. E, tipo, isso vai começar a ser um problema pra sociedade, saca? Da mesma forma, a questão da ditadura, eu dizer porque que... fulaninho, o filho vacinou e João, ele ficou doente. Eu discordo com você, porque eu acho que as palavras têm poder. Então, tipo, até não foi um regime... Eu quero achar quem foi a pessoa militar, que tomou a vacina ditadura. E virou autista. Foi um regime militar ditatorial. Ditatorial. Sim, foi o que eu quis dizer. Em momento nenhum eu falei que não foi uma ditadura. Mas eu ainda acho que a gente tem que colocar a palavra antes. Não, assim, é ditadura, regime militar. Ditatorial depois. Mas o que eu falei antes foi porque justamente, assim, muita gente acha que a ditadura é só pra se militar tiver no poder. Não. Exatamente. Sabe, é isso que o povo tem que saber, ó. Ditadura é uma coisa, regime militar é outro, e um regime militar ditatorial é outro. Sim. Tá? Tem uma diferença, sabe, do que vocês estão falando. É, e acho que você pode fazer essa relação entre as ditaduras serem militares, em sua grande parte. Eu não sei, não vou poder dar exemplos aqui. Porque, pela questão que as ditaduras, em geral, elas aparecem em contexto de crise, né? Uhum. E, por isso, acho que as forças armadas têm uma... conseguem elas fazer isso. Elas flertam mais, né, com os regimes ditatoriais, né? Não, até porque, sei lá, um regime ditatorial, você precisa o quê? De controle da população. Quem vai fazer isso melhor que uma força armada, por exemplo? Sim. Acho que dá pra fazer essa relação. Você tem que dar aquela pressão de medo na pessoa, né? Mas pra além disso, voltando à nossa discussão inicial, os conceitos de totalitarismo e autoritarismo não são excludentes, assim. Na verdade, eles se completam. A ideia de um Estado grande que vai invadir a sua vida está muito associada a justamente uma figura que esse Estado precisa ter, um rosto, que é o caso dos ditadores, que a gente vai falar mais tarde do Mussolini, do Franco e tudo mais. Tá, e como é que a gente balanceia? Então, por um lado, a gente tem um Estado muito autoritário e, por outro lado, se a gente liberar demais... a coisa pode... Um abraço para Moedo. Pode... eu queria dizer que anarcocapitalista paga aí que anarquismo é top, mas anarquismo começou com a esquerda. Tá? Com o quê? Anarquismo começa com a esquerda. Sim, o Bakunin. E... O anarquismo é o socialismo libertário. É, neoliberalismo só quer Estado mínimo até a empresa falir. Vitinho, isso que você perguntou é um negócio muito legal, porque tem um filósofo liberal chamado Karl Popper. Que K-pop? Vai falar justamente sobre K-pop? Isso. Esse é o famoso K-pop? Caralho! É isso que os jovens falam hoje em dia. Caralho, a Coreia exportou um monte de coisa. Ele vai dizer que toda democracia traz em si um grande paradoxo. Olha só. Aí você me pergunta, João, que paradoxo é esse? Que paradoxo o, é esse? O pretérito perfeito complexo da teoria da relatividade? Pode ser. Mas é porque, tipo assim, se a gente vive um regime que te dá liberdade... A liberdade excessiva também vai cagar regra. Claro. Se eu posso fazer tudo que eu quiser, eu posso mandar no Vitinho. Sim. Opa. Né? E a partir disso, o Karl Popper, como eu falei, é um filósofo liberal que vai escrever muito ali no período pós o bem-estar social, né, depois da Segunda Guerra, que a gente tem estados gigantes por N motivos, quando você tem essa questão da liberdade, a democracia ela tem um paradoxo, que é começar a restringir a liberdade do outro sobre a liberdade alheia. Que é os famosos... como é que chama, gente? Tolerar. Fiscalizadores de coalheio. essa galera é isso. Gostei do termo. Fiscalizadores de coalheio. Isso, na verdade, leva à intolerância aos intolerantes. Porque, tipo assim, olha só, a gente tava num período em que o nazismo... Na verdade, não o nazismo propriamente o dito. Neonazismo. Mas um fantasma nazista tá voltando forte aí. A gente vê galera pichando suástica nas paredes. A gente vê uma galera... Sim. No sul aí. Aí, né? Cara, pra mim a única coisa que tá voltando é o fantasma do comunismo. Ou aqueles casos do Charlottesville nos Estados Unidos. Sim, Charlottesville, sim, né? Sim, sim. Porque acontece, a gente tem uma sociedade que deixa essas pessoas demonstrarem sistemas em que nós não poderíamos pedir por liberdade, a democracia morre. Sim. Mas aí a gente entra na grande discussão, acho que da nossa década atual, que é até onde vai a liberdade de expressão, né? Justamente, o Karl Popper fala que é esse paradoxo. Eu tenho que restringir... Até que ponto você tem que dar voz a nazista, porque você tem que dar voz pra todo mundo, sabe? É um paradoxo. É bem complexo isso mesmo. Cabe até um... Cabe até um link aí com um episódio Artista e Obra. Exatamente. Se alguém quiser ver. Não só aquele episódio de Artista e Obra, eu acho que tem muita coisa que hoje em dia acho que a gente comentaria a mais sobre aquilo, mas eu acho que cabe até a gente fazer um programa talvez sobre essa discussão, sabe? Liberdade de expressão. Então, é bem legal trazer algumas pessoas com visões diferentes e tudo mais. A gente tem que ficar dando palco pra babaca ou a gente tem que tirar a liberdade deles? Exato. Eu acho que essa discussão... Isso que o Arthur trouxe é muito real, assim, é mais real do que a gente imagina, porque a gente vê as palavras, o chamado paradoxo da liberdade, algo... Tipo, isso parece algo muito distante da nossa realidade, né? Mas se por um lado, hoje, analisando a situação hoje do Brasil, do ano que a gente está gravando isso, você tem por um lado as pessoas que têm medo de uma ameaça comunista, né? Tá tudo muito livre, vamos colocar regras. Né? E você tem do outro lado, achando que se você liberar armas, né, se deixar mais livre, a coisa vai para um lado. Lula, como que era? Pesquisa arma, Lula. Pesquisa arma, Lula. Socorro, velho. Então esse paradoxo é muito real, sabe? De, tipo, como equilibrar essa equação? Porque pessoas insatisfeitas sempre vão ter, sabe? Mas como é que a gente chega num ponto em que liberdade e autoritarismo, não no sentido autoritário da palavra, mas é regra, sabe? Como é que a gente chega num ponto bom, sabe? Então, ditadura do povo. Então, que povo? Porque o proletariado. O Brasil acabou de passar por uma eleição que foi significativa de muitas formas. Uhum. E uma delas é que a gente teve o maior número de não votantes, na história. E o Karl Popper fala sobre uma maioria. Então, peraí, o que está acontecendo na democracia brasileira? Que você tem cada vez mais pessoas desacreditadas da política. Mas é aquela outra máxima também. Se teve segundo turno, independente da eleição, independente do seu partido, se tem segundo turno, a maioria não quer aquela pessoa. Exatamente. Ponto. Exatamente. Porque se a maioria quisesse aquela pessoa, tinha ganhado com mais de 50%. Tem é simples livro assim, sabe? Que vai estar daqui a alguns anos nas livrarias. Chama Para Duma Não Há Cura. Que tem uma frase muito boa. Recomendo. Mandar o boleto a partir depois. Que é um equívoco comum pensar que a maioria são todos. Nossa, que frase bonita. Quem é o autor? Não, mas é porque, tipo. loja.diariodebordo.com.br. Lá você encontra camisas. Camiseta. House of Cards fala sobre isso, né? Tipo, a democracia é muito superestimada. Sim. Saca? Tipo, a gente acha que vai estar tudo bem se o cara for eleito pela maioria, mas não vai estar. Vai ter minoria ativa, vai ter treta, vai ter esse paradoxo da galera cagando suástica em parede de igreja. Vai tomar no cu, né? Pô, não precisa, né, galera? Vamos respeitar, né? O Chimba, ele é branco. Das azuis. A gente pode chamar o Chimba. É o meme do Ken, velho. O Chimba é o sonho molhado do Hitler, saca? O Chimbi é o meme do Ken, velho. Que, mano? Tipo, galera, nem esquerda nem direita, mas brasileiro, tá bom? Respeitar, cara, nem de esquerda nem de direita. Chimba, você compartilhou o vídeo do Morgan Freeman falando sobre consciência humana? Lógico que sim. Nossa. Mano, eu tive a oportunidade... Puta esse cara. Deixa eu falar. Você quer acabar com o preconceito? Deixa eu falar. Para de falar dele. Eu tive a oportunidade de ver que todos os meus amigos são famosos, porque ninguém no meu Facebook compartilhou aquele vídeo. Eu nem tô sabendo desse vídeo. Eu só vi gente falando, nossa, não, que mas bom ele é antigo já. É todo... É antigo? Eu nunca ouvi falar, velho. Sabe eu, que na minha época, babaca. Já usei esse vídeo demais como argumento. Nossa senhora. Mas o Morgan Freeman falou. Ele é Deus. Desarma homem livre, cara. Ele é Deus. Eu acho que também a gente não deve separar entre negros, brancos. Todo mundo é brasileiro, né? Todo mundo é brasileiro, né? Nossa. Por que você não faz conta só de pobre? Né? E lembrando também aqui que nenhum de nós é historiador. A gente vai falar um pouco de contextos históricos, mas nenhum de nós aqui estuda realmente a ciência, a história. Mas como eu acredito que... todos nós somos seres que vivem em contextos sociais, que nos constituem como indivíduo e constituem a coletividade. Gostei. Abraço ao Vygotsky. Grande Vygotsky. Grande Vi. A gente vai falar disso mesmo, e é isso aí. Mas eu posso falar, porque meu amigo Paulo Guedes mandou aqui. O Paulo Guedes! O Paulo Guedes. Eu acho que eu não vou fazer a minha, não. Eu vou chamar o Paulo Guedes. Eu não sei, não, mas o Paulo Guedes vai falar pra mim. É. Então, pra começar nosso top 5 ditaduras... Top 5 ditaduras. Quem top. Quem quer começar aí nosso top 5? Eu começo. Vai lá, Arthur, manda uma top, hein? Você não começa não, eu tô te ditando, eu começo aqui essa porra. Todos vão, pode começar. Vou começar por... Te ditando. Tô ditando quando eu tenho que fazer. É, ditadura, né, porra? Vou começar, eu vou ser polêmico hoje. Olha só. Polêmia. Mamilos. Porque eu vou começar com uma ditadura um pouco diferente. Do que era a ditadura na Roma Antiga. Olha só. Não sei se vocês conhecem, mas Roma foi um império aí, ó, que... Era ditador? Toda a Europa, durante a antiguidade, era um povo top, povo show. Gente fina, sim. E eles tinham um sistema político zoado. Como assim zoado? Você me pergunta, Chimba, por que zoado? Por que zoado? Porque em tempos de paz e prosperidade, eles funcionavam muito bem como uma república. Assim... Há controvérsias. Aspas, assim. República, aspas. É porque... Vamos lá. Você é homem, o conceito branco. De república que nós você temos sou eu. Hoje, claro que sofreu muitas influências da Revolução Francesa, da Revolução Gloriosa, da Revolução Norte-Americana. Então, assim, o conceito de humanidade e justiça social, de sociedade, de regras, a tripartição de poder, que é do Montesquieu, tudo vem mais tarde. Só que eles funcionavam de algum jeito, certo? E aí era o que a gente chama de república. Claro que cidadão, né, era só os patrícios, mas isso é outro rolê. Voltando. O que acontece? Roma funcionava muito bem como uma república nos tempos de paz e prosperidade. Porque, não sei se eu falei, mas Roma era um povo porradeiro. Sim. Eles gostavam de ir pra guerra. Rapaz, era uma discussão aí e já... É, já era na base voadora. Era na base do gládio. Exato. Gládio no bucho ali, ó. O que acontecia? Em períodos que Roma estava passando por grande dificuldade militar... Eles simplesmente invertiam a ideia e se tornavam uma ditadura. Tipo, tô insatisfeito, mudei de ideia. Não quero... Isso se assemelha muito ao que a gente estava comentando na primeira parte do programa, dos estados de sítio. O que acontece? Quando uma nação está sendo ameaçada por perigos externos, o poder executivo ele fica um pouquinho maior nas decisões... Claro que a gente não tá falando de uma ditadura, a gente tá falando de um estado de sítio. E ele começa a controlar questões na vida das pessoas para que ele consiga preservar a vida delas. Certo? Okay. A gente tá falando de um caso, tipo, muito específico, guerra, pau com medo. Um caso excepcional, né? Não é caso um caso... Certo? Não, mas é excepcional porque acontece muito assim. Porque a gente viu muita guerra. É. O ser humano, ele olha o pirulito... O ser humano, caso ninguém percebeu, a gente briga muito. Vai tomar no seu cu! Tudo e qualquer coisa. É igual o grande 2001 vai revelar, a natureza humana é quebrar outros humanos com um pedaço de osso. Essa é a natureza humana. Mas voltando aqui, o que acontecia? Era uma ditadura. Por quê? Roma, o que a gente pode tentar uma aproximação do poder executivo em Roma, era a ideia dos pretores. Que eram duas funções que iam executar as leis que eram discutidas para Roma, certo? Certo. Acontecia, quando vinha uma ditadura, esses pretores, um deles era escolhido pra se tornar uma figura do cônsul, do cara que manda nessa porra toda, pra no cu de todo mundo. Só que tinha tempo. Olha que engraçado, era uma ditadura que durava até no máximo de 6 meses a 1 ano. Então, tipo assim, dependendo do estado, se a Roma tivesse conseguido sair da guerra, ela ia falar, não, então a gente pode voltar à República. Uhum. Isso aconteceu quando Aníbal Barca atacou Roma, isso aconteceu com um conjunto de situações. Então, era como se fosse uma ferramenta do governo de controlar melhor esses recursos. Porque Roma também é extensa para um cacete. Então, em estado de guerra, ele precisava controlar. Antes, né, você tem a figura do cônsul e tudo mais nesse período de sítio, só que antes os caras funcionavam assim, de uma, entre aspas, igual eu falei, república realmente pro povo. Então você tinha lá todos os cidadãos reunidos em cúpulas decidindo o que seria o melhor pra Roma naquele momento. E assim, cão que tem dois donos, morre de fome. Então... Eu adorei o sucesso popular pra Roma, vai. Mas, então assim, chegava, tipo, tem uma ameaça externa, ou tem ameaças internas. Sim. Mesmo, algumas, que é, sabe, putz, essa família aqui tá querendo vir, tirar poder da gente, tudo, então, não, peraí, então, tira o poder de todo mundo, tira a voz de todo mundo, antes eles elegem quem que seria a melhor pessoa pra lidar ali com aquela situação, e essa pessoa, durante esse período, até estabilizar aquela situação, vai cuidar, sabe? E o esquema de cidadão, que é bizarro, porque, tipo, é... Pra você poder ir lá opinar, era livre para todos os cidadãos. Certo. Só que pra você ser cidadão, você precisava ser homem, ter mais de 18 anos, ter um trabalho. É, e você não podia trabalhar com trabalho braçal, nem Sim, nada. Sim, artesãos, sabe? Não eram ouvidos. Artesãos não eram cidadãos, e nem mulheres, nem crianças, nem nada. Então era... É muito bizarro, cara. É um sistema que foi muito espelhado no sistema da Grécia, né? Sim, sim. A ideia de democracia da Grécia. E aí, o mais louco é que um desses caras que foi cônsul chamava-se Mário. Que Mário? Mário. O que aconteceu? Mário era... Ele tinha uma história interessante de general. Ele veio das camadas mais baixas de Roma. Uhum. Porque naquela época também era uma opção de ascensão... Também era uma opção de ascensão social você entrar pro exército. E isso foi o que aconteceu com o Mário. Ele entrou no exército, ascendiu, se tornou um general, pretor, cônsul. Ficou fodão. Só que tinha um outro cara chamado Sila, que era o contrário do Mário. Ele era de uma família aristocrata que tinha perdido o poder. E aí o Mário foi um cara que, tipo, ele foi cônsul por cerca de 6 anos. Então ele foi... Ele reforçou o exército, ele foi top. Certo. Só que o Sila foi lá e fez um golpe de poder em todo lugar dele. Eu prefiro chamar ele de Bowser em vez de Sila. Mas vamos lá. Nossa! É, eu queria dizer que... Tarde, a gente pede desculpa por isso. Não, é. Vamos lá, segue o jogo. Era uma época que a galera não tinha nenhum problema com aquecer comida e lavar roupas. Por quê? Porque tinha um cônsul. Nossa. Caralho, gente. Tá. Só. Sabe como é que essas guerras ficaram conhecidas? Guerras sociais. Porque elas tinham, né, dentro de Roma, dois antagonistas que representavam povos diferentes, né? Você tinha o Mário, que era um herói dos mais necessitados. Por essa figura da meritocracia, da ascensão. Você tinha o Sila, que era um cara que tava fudido ali. Uhum. Mas ele confiava muito no sangue dele. Então ele Entendi. Realmente tomou esse papel. Depois, como eu disse, o Mário vai fazer grandes reformas no exército. E quando o Sila entra, né, por um golpe de estado, mata o Mário. O Mário entra pelo cano. Caralho, velho. O Sila, ele se apropria desse forte contingente no exército. E com isso consegue se permanecer no poder até que Roma volte a ser uma república. Certo? Essas são as nossas pequenas histórias do grande Império Romano, que mereceria, tipo, 6 episódios inteiros. Só pra ele. Já quero. Especial de Natal. Especial de Natal Romano? Vai ser 18 horas de podcast sobre o Império Romano. Um episódio inteiro só pro Nero. É isso, a ditadura... Em Roma era completamente contrária à nossa ideia do que é hoje ditadura. Funcionava lá. Tem que funcionar aqui também, né, senhor Bolsonaro? Ué, os caras falaram que vai dar certo aí, mano. Não, a gente pode falar. Senhor Bolobiro? Ué. Os bots vão pegar aqui o áudio, vão... Bolouro? Vai dar view. Bolsonaro. Corre que o bot do Bolsonaro tá puto. Tá puto. O bot do Bolsonaro tá puto. É, quem trouxe mais ditadura top pra gente? Fimbinha. It's me! Mário. O Mário é outro. Eu já vou falar desse querido italiano que a gente gosta muito. Fala por você. Ah, caralho, olha, a gente já tava em Roma. Tá pulando. Nossa. Tá vendo como as coisas mudam no mesmo lugar? Fala do Mussolindo. Nossa. Mussolini. E o que ele fez dentro da Itália. Só que a gente precisa pegar um contexto da Itália para saber como que ele conseguiu chegar ao poder. Sim, sim. Então a gente pode falar um pouco da Primeira Guerra Mundial. Do que foi a Itália na Primeira Guerra Mundial. Sabe o que eu acho engraçado na Primeira Guerra Mundial e na Segunda? É que elas invertem o nome. É um rolê muito engraçado. Na Primeira Guerra Mundial, quem ganha é o Eixo, certo, que tá lutando contra a Tríplice Aliança. Aí na Segunda, quem ganha é os Aliados, que tá lutando contra o Eixo. É, os caras resolveu tretar ali. Era o famoso pêndulo, sempre vai e volta. Mas a Itália fazia parte, era na Primeira Guerra, era da Tríplice Aliança, né? Ela começou fazendo parte da Tríplice Aliança, só que isso, ela falou, pau no cu de todo mundo. Aí ela pegou e saiu da guerra. Pau no cu de todo mundo. Pau no cu de todo mundo. Isso, ela mudou de lado, pizza, né? Aí ela mudou de lado. Ela foi pro Eixo. Marque. E acabou terminando como vencedora, entre aspas, da guerra, né? Porque ela começou no lado perdedor e foi vencedor. E você falou uma coisa engraçada, falou que o nome muda, e a Alemanha também muda de lado, né, mano? Ela consegue perder as duas guerras, caralho. Mas tá melhor que nós. Eu acho isso. Alemão é um povo foda. Os caras perderam duas guerras, tiveram uma inflação de, sei lá, 8.000% numa época. O nego cedeu o evento nazismo e é país de primeiro mundo. Pois é, mano. Nas costas de quê? De país africano. Nossa, mas europeu tem que se fuder mesmo. É, a Alemanha sediou o nazismo, o Brasil não conseguiu sediar a Copa. Fica aí o 7-1. Lembrando. 8-1 agora. Nosso questionamento. A gente perdeu pra quem, né? Caralho, mano. O 7-1 foi pra quem, né? Então, continuando, depois da Guerra Mundial, que acabou em 1918, correto? Em 1920, a Itália tava passando por situações difíceis, porque ela foi totalmente ignorada. Tipo, eles não ganharam o espólio de guerra como os países vencedores pegaram. Eles não tiveram nada. Tipo, pegou os tratados e falou, foda-se. Acho justo. Ramelão tem que se fuder mesmo. A gente falou, não, você não precisa de nada. E é isso aí. E isso meio que deu uma brecha pro poder totalitário meio que começar. Porque em 1919, Mussolini falou, nossa, eu vou juntar uma galerinha aqui que compactou com os meus pensamentos aí, hein. E ele começou em 1919. Na verdade, ele tinha tido umas tretas antes com o partido, né? E aí ele saiu, foi juntar a galerinha dele pra, sim, pra entrar. Mas... é porque ele já tava lá no meio da galera, só que ele era uma pessoa aceitável, sabe? Aquele cara lá, aquele deputado, uma pessoa, sabe? Ele era uma pessoa aceitável. Ele é pai de família. Uma pessoa de bem. É. Ele era aquele deputado que não faz nada, mas não reclama. Aí ele ficava lá no ladinho. O pior era aqueles que faz nada e ainda reclama, né? Só que aí... ele vira aí, presidente. De olho nos próximos episódios. Eis que ele resolveu sair e criar o grupinho particular dele. Turminha dele. Turminha dele. Qual em 1920, uma coisa que apazigou muito as tretas ideológicas na Itália, foi porque teve uma grande greve, uma greve geral, que tipo 2 milhões de pessoas não trabalharam. E meio que isso deu um crash na Itália, sabe? Meio que atrapalhou muito economicamente. E a galera queria muito reforma agrária, porque a situação dos camponeses também não estava indo boa. É, como o Arthur comentou da questão da... você comentou que a Itália não tinha se desenvolvido. Sim. E como a Itália ainda teve um... a unificação italiana e como a alemã foi muito... aí foi tardio também a industrialização. Sim. Sim. Então por isso você tinha um latifúndio muito, muito forte na Itália. Sim, então tipo, o camponês ele ainda era a base... econômica da Itália, e ele não tava se sentindo atrativo. E aí que vem aquela semente. Aí começaram a falar, o Partido Socialista começou a ganhar força na Itália por causa disso. Sim, eles começaram com a ideia de revolucionar, tipo, pô, então o proletariado tá precisando de ajuda, né, porque a gente tá tomando no cu e ninguém tá prestando atenção na gente, a gente fez greve, tipo, depois a greve continuou, tipo assim, continua normal, e meio que o Partido Socialista começou a ganhar. Só que aí a burguesia falou, vamos deixar isso rolar, mano? Olha os caras lá, olha os caras querendo zoar. Aí o Mussolini tava lá também nesse daí, já começou e falou, galera, os caras tão querendo implantar o socialismo ali, ó. Peraí, deixa eu ver se eu entendi uma coisinha aqui, rapidinho, só pra... você tá me falando que tem um país aí, que um partido com tendências socialistas... Não só esses, tendências ali, vamos dar pão pra galera. Começou a levantar. Populismo. Aí a galera da direita falou assim, pau no cu de todo mundo, pegou um vereador e deu poder pra... é isso que você tá me contando. Um deputado, é isso que você tá me falando. Mais ou menos isso. Vai ver que foi um pouco diferenciado, mas começou uma guerra ideológica. Certo. Começou aquele famigerado comunismo x capitalismo. Que foi conhecido mais posteriormente, né? O quê? Não, continua. Fica rindo, velho. Eu não gosto de gente rindo quando eu tô falando, filho. X versus... Ô parceiro, me vê um X capitalismo. Toma aqui. É R$50 um hambúrguer minúsculo, seu otário. Ai, ai. Quer uma breja artesanal? É melhor do que um abraço pro Abel Pense aí, o Isabel. É só bandeja. Mortadela. Vem mortadela. Amigo, não, o cara vem uma bandeja e um prato. Vem um x-socialista. Vem mortadela. Cara. Eu no meio gelo em nome da Rússia. Cara, e no meio disso tudo nasceu o Partido Nacional Fascista. Baseado na ideia do como é que chama o negócio? O quê? Fátio. Fátio. Fátio, que era o nome que eles deram para... Que é o nome do fascismo, só que em... É o nome que eles deram lá. A frente de batalha. É porque, assim, é um símbolo herdado dos romanos. O que é o fátio? A ideia é o seguinte, você pega um graveto e tenta quebrar o graveto sozinho... Ele se quebra com muita facilidade. Agora você pega 49 gravetos. 40 gravetos. Exatamente 49. O fátio é essa ideia da união. Sim. É a frente de batalha. Isso. Mas a união faz a força e esmaga a pequena, né? Porque eles, na a teoria minoria, aí... É, a minoria. Tipo, esmaga, por exemplo, os galhos, esmaga... É, foda-se. Vocês entenderam. Não quero nem saber. E é isso aí. E é interessante você pensar que ele também, o grupinho dele era chamado de Camisas Negras. Sim, sim. Eles ficaram conhecidos por Camisas Negras. E eles começaram, tipo, antes mesmo de serem instaurados, eles começaram a atacar os jornais, falando, ah, notícia falsa aí, irmão. Fake news. É. Eles começaram a falar, tipo, eles começaram a meio que tirar a legitimidade do jornal, sabe? É, e é sempre importante a gente perceber quão forte é a influência do partido nas decisões do Mussolini. Nas que decisões... susto, Vitinho. Tipo, pensei que você ia falar, é sempre importante perceber o fascismo. Não, mas tá é bem. Importante perceber. Não, não é, mas é importante a gente perceber o fascismo. Porque o que diferencia um pouco as, né, as totalitaristas e autoritaristas do fascismo é esse toque de partido, sabe? Então, sim. Não é só uma pessoa que tá comandando, é um partido, é um conjunto inteiro. E Hitler só conseguiu subir no poder porque... A Alemanha não era um estado presidencial. Então, tipo assim, não era um presidente eleito. Era um parlamento. Então, Hitler só entra como Führer. Führer. Quando, nem sei se pronunciei certo. Quando a maioria do Congresso é do... Exatamente do o que você falou. Então, tem essa sombra do Partido Nacional Socialista. Nazista. E tem um momento marco que foi a Marcha de Roma, né? Dos seus amiguinhos. Sim, de Mussolini. E é interessante essa questão que o Mussolini chega ao poder quando... O rei Vitor Manuel III cede um cargo pra ele. Por quê? Porque ele achava ele top? Não, porque a pressão tava sendo muito grande. Sim, porque entre 1919 e 1922 foi meio que o ápice dele. Foi onde tipo, ele mais conseguiu reunir pessoas. E também as cadeiras do parlamento já estavam quase todas... Ocupadas por pessoas que compactuavam com a Olha ideia do... Só que tinha um detalhe. Tinha uma entidade muito poderosa. Entidade física. Não, eu tava esperando agora não material. Presente na Itália, que era a Igreja Católica. Eita, rapaz. E a Igreja Católica, de primeira, ela se opôs um pouco a esse processo do fascismo. Porque se tem alguém que vai mandar, sou eu, né? É. Então, aí tem uma questão. Aí muitos dos fiéis católicos já estavam tendendo esse lado. E a solução foi a criação do Vaticano. Sim, tem essa polêmica. Porque a Igreja Católica não ia sair de Roma. Claro. Mas você... Ela também não ia aceitar submeter a esse poder. Então, por isso, o Vaticano virou essa cidade-estado... Independente, que virou um país, pra poder continuar em Roma ainda... Então, vem daí. Sim. Inclusive, tem um nome disso. Tem um nome específico pra isso que eu não tô conseguindo lembrar no momento. Que é tipo, carta de... É passar pano pra maluco. Não, é. Eu gostei dessa. Tem um livro. Olha só, hein? Vem quem virou Pôncio Pilatos agora, hein? Tem um livro que vai debater exatamente isso, que é tipo como a Igreja Católica lutou contra o nazismo. Mas eu tô com preguiça de lembrar, também não vou ajudar a Igreja Católica depois dessa. Mas estudem, crianças. Não, estudem. Galera, a Igreja Católica tem umas frentes de lutas muito fortes também. Mas principalmente na América Latina. Se mas quiser que estudar. Engraçado, hein? A Igreja Católica apoiando a igreja, a religião por trás da apoiando política. Os homens de bem. Nossa, marchando dia. Pela rua? Um dia a gente vai fazer um programa sobre a teologia da libertação. Vamos, por favor. E a gente vai ser massacrado. Então, só voltando, pegando um pouco do que o João tava falando, esse rolê do Vaticano ficou conhecido como Tratado de Latrão, e ele aconteceu depois que o fascismo já tinha instalado por um bom tempo, porque ele aconteceu em 1929. E o Mussolini, ele assumiu o poder na Itália em 1922. Então, tipo, teve ainda esse tempo que ficou meio essa treta entre a igreja e a Itália. E o Mussolini, né, no caso. Que ele saiu e o Mussolini continuou levando até resolver aquele, pelo Tratado de Latrão. Quem que era o Papa da época? Ah, Latrão, verdade. Quem que era o Papa da época? O Papa virou pro Mussolini e cantou assim pra ele. O nosso amor é nazifascista, você se esconde, eu sei que é pista. Só eu que vou entender essa referência. Não, ouvinte, não, se você tiver entendido essa, manda um e-mail pra gente. Eu não peguei. É. E outra coisa importantíssima que o Mussolini criou foi a Carta do Trabalho, em 1927, que era um dispositivo de controle de sindicato e associação de trabalhadores. É tipo controle de massa, literalmente, que eles fizeram ali. E tipo, eles meio que controlam. É, eles controlavam as associações de trabalhadores. Quase que eu não tive concordo com ele mesmo. É porque, ele ia falar a frase, não, é mesmo, hein? É porque, tá certo, cara, sou eu mesmo. É porque você, ouvinte, não vê os olhares que foram lançados para mim aqui. Eu fiz na dúvida. Eu concordo com você, na verdade, menos com a docena. Eu tô concordando. Só foi engraçado. Não, Iago, não, você ri. Você tem eu sempre ri. Você tem um riso frouxo. Você tem um riso frouxo. Bom, menino Chimbinha. Mas eu gostaria de aproveitar o gancho monumental do Chimbinha. Na verdade, acho que ele vai concluir a ideia de que o fascismo nasce na Itália, não é isso? Fascismo. Fascismo nasce na Itália. E também, tipo... Teve uma coisa que fez o Mussolini crescer muito aqui, que eu gostaria de falar, porque a gente pode relacionar... Biotônico Fontoura. Eu ia falar isso, cara. Eu tenho uma dica pessoal que fez ele crescer muito. Cara, o quê? Ele comeu só legumes. Só com Biotônico Fontoura, você cresce. Ele comeu legumes. Até... Tá. No centro. Beleza. Todas as vitaminas que necessitam. Teve a Carta de Lavoro também, que foi o que ajudou ele. Meio que eles mostraram as propostas do fascismo para a população italiana como se não fosse fascismo, tá ligado? Como se fosse algo bom pra eles. Só que sabe o que impulsionou o Mussolini no meio disso tudo? Não. Um atentado. Tá ok. Tentaram... Uma faca, não? Adélio, bispo? Como é que tentaram... Não, aqui não comentou onde que eu tô procurando. Não comentou como foi o atentado, mas em 1926 tentaram matar ele. E o que aconteceu? O partido ficou mais forte como nunca. Uau! Você sabe, foi durante agora, um comício, não foi? Foi durante um comício. E aí alguém deu uma facada no estômago dele. Foi. Aí ele parou de participar do debate. Aí tinha uns patos lá também. Aí foi uma coisa muito louca. A gente tá falando da Itália? Tá. É. Não, mas isso que eu tô falando é da Itália. Mas agora, por quê? Você achou que fosse outra pessoa? Eu não sei. E agora eu também vou falar outra pessoa que sofreu um atentado. Adolf Hitler. Só que no Adolf Hitler, aconteceu uma coisa muito divertida. Ele levou um tiro na perna. Não, mas é porque... Um tiro é engraçado. Mas é porque no do Mussolini... Nazista levando tiro? Nazista levando tiro é engraçado pra caralho. Eu sempre acho. Se não morreu, dá pra rir, né? A gente tá num tempo tão maluco que, tipo assim, a única figura histórica que, até uns 5 anos atrás, não tinha nenhum tipo de dúvida, era nazista. Você quer um cara mau... Agora os caras estão falando... Agora o revisionismo histórico tá fazendo a galera pensar que... Mas o Hitler era só um artista incompreendido. Vai, continua. Cara, então, o que que Hitler fez? Precisa de apoio populacional. Porque, tipo, o Hitler foi o único cara que realmente descobriram isso. Ele pagou um cara pra dar um tiro na perna dele. Isso Hitler. Isso é true conspiração. Isso é... Eu, pelo menos, li em... Dois sites diferentes. Site confiável. Iluminati nos governam. Olha só, galera. Sabe? Não, mas tipo, era no livrinho também, então acho que... Ah, então tá no livro, é verdade. Eu só aceito se trouxer o Hobsbawm. Cara, só se tiver vídeo filmado, vocês aceitam essa porra? Pra mim é. A gente acabou de dar o disclaimer aqui da história como ciência. A gente é muito engraçado, a gente dá um disclaimer e já caga tudo depois. Olha, não sei se é teoria da conspiração ou não, mas de acordo com o que eu li, falava que se... Eu fui pesquisar, a gente no site A Verdade Oculta. É Trips Aliança. Tava no Fatos Desconhecidos, tô zoando. Fatos Desconhecidos. Ele sempre gosta de pesquisar fontes, mas minha mãe mandou no zap aqui uma imagem do Hitler. Mamãe falou. Enfim, ele pagou pra ganhar um tiro na perna dele e ficou forte com isso aí. Sei, Chimia. E outra coisa rápida. Eu queria destacar aqui umas coisas. Seu nome não era. Queria destacar as principais características do fascismo. Muito rápido, só pra finalizar. Vai, manda. Ó, totalitarismo. Show. Nacionalismo. Gosto. Militarismo. Opa. Culto à força física. Que você precisa ser o mais forte. Sim. Que, tipo, querer deixar os jovens sempre mais fortes. Pra lutar, velho. Peraí, o Mussolini pregava o culto ao físico. Vocês já viram foto do Mussolini, galera? Então, era um gordinho, né? Um gordinho careca ali, sabe? Mas tipo, é porque, tipo... Ele pregava o bodybuilder. Esse culto à força física, quer dizer, tipo, ele incentivava o jovem a vida militar já, tá ligado? Você vai pro militar porque você ser preparado já, se precisar da gente, você tá lá. Jovem, você que complete 18 anos neste ano. Era mais ou menos isso. Censura. Tudo pela força. Censura e fazer com as que fontes, como qualquer outra fonte que não seja dele, seja tipo, ah, fake news. Padrão. Ah, tipo não assim, ah, só esses canais do YouTube aqui que são bons. Não sou eu? Isso. Não sou eu? Fake news. Tipo, ah, Nando Moura, ignorante. Propaganda, ele utilizou várias pessoas que tinham, tipo, pessoas fortes, tipo, que tinha fama, tá ligado? Pessoas famosas pra divulgar as ideias deles, pra não parecer que é tipo, só aquele cara louco falando merda. Não, tem muita gente que apoia ele também. Ele usou de pessoas famosas pra isso. E antissocialismo, esse foi o maior ponto. Ele falou que eu vou tirar isso daqui, eu vou tirar essa aí, eu vou tirar... Eu vou resolver isso aí, tá ok? Exatamente. Eu vou chamar o Paulo Guedes e vou resolver... isso aí, tá ok? E vou resolver toda essa merda que tá rolando aqui na Itália pós Primeira Guerra, porque tipo, por causa da... treta que rolou na Itália que fez ele Chivo, crescer. Eu vou te ajudar. É o seguinte. Chama o Paulo Guedes. Ouvinte, vamos fazer uma experiência mental aqui rapidinho. Fechou. Fechou. Vamos pensar. Abaixa. Imagina uma bolinha escrita capitalismo. Essa bolinha é todas as nossas formas de viver hoje em dia, tá bom? Hoje em dia. Aí beleza. Agora pensa um outro polo, bem longe, e bota escrito nele comunismo. Melhor, bota socialismo escrito. Beleza? Comunismo nunca esteve na Terra. Isso. Ainda. Vamos botar social. Agora pensa que essas duas bolinhas são diametralmente opostas. Ou seja, elas são dois lados que não se tocam. Aí agora, amiguinho, segura na sua mão uma bolinha escrita fascismo. Tá bom? Agora você vai fazer o seguinte, você vai colocar ela em cima dessas duas, formando a porra de um triângulo, caralho. Fascismo não é socialismo. Obrigado. Isso, são sistemas completamente. Mas Hitler tinha noção. Mas o fascismo vai se apropriar de muitos contextos, tanto do socialismo quanto do capitalismo, tá, galera? São Hitler tinha do... social no nome do partido. Nossa, eu quero morrer com aquela coisa. E agora, então, a gente acabou aqui, eu falei um pouco sobre fascismo. Será que vocês trouxeram mais alguma coisa para mim? É, sim. Como você citou o Mussolini. É, eu vou falar um pouquinho o que estava acontecendo na Espanha nessa época. Ih, rapaz. A Espanha, ela tinha acabado de se tornar uma... Exatamente. Ele acabou de se tornar uma república. Só que essa república durou muito pouco. Porque... a Espanha entrou numa chamada Guerra Civil Espanhola. Nada com adjetivo espanhola me remete boas coisas. Nem guerra, nossa hein? Nossa senhora. Guerra tá ok. E essa Guerra Civil Espanhola tinha dois lados. Um era chamado Frente Popular, composto por anarquistas, socialistas, liberais, progressistas. E a outro lado era composto basicamente pelos falangistas, os carlistas, que eram os conservadores católicos. Esse nome é real? Sim. É falangista? Uhum. Só um divertido aqui, ué. E o rolê que... eram os caras escolhidos a dedo. Eles começaram a tretar... Nossa. Caralho. No momento que... houve um rolê chamado pronunciamento. Que era uma oposição dessas frentes conservadoras à república que estava imposta. Só repete que eu não entendi, como é que é? Pronunciamento. Ah, pronunciamento. E esse pronunciamento, ele era chefiado por um cara chamado Antônio Terreiro. Antônio Bandeira? E Antônio Terreiro era quem era o chefe dessa oposição. Só que esse cara morreu num acidente aéreo. Ixi, misticamente, né? E quem surge para liderar esse grupo? Não sei. Um rapaz chamado Francisco... não, ele não é italiano. Francisco Franco. E Francisco Franco é... Francisco Franco que é o nome mais espanhol também da Espanha. Sim. É o nome mais verdadeiro que existe, né? Sim. Ele é Franco. Verdade. E ao final dessa guerra civil, com esse lado conservador saindo vitorioso, o Francisco Franco ele acaba se ascendendo o poder e instaurando a famosa ditadura. O famoso franquismo. Franquismo, exatamente. E o franquismo, ele... como é que esse franquismo conseguiu chegar ao poder? Não sei. Vencendo essa guerra civil. A guerra civil tava rolando, os países olharam pra Espanha e falaram assim, ah, vamos mexer não, deixa eles se resolverem, né? Aí fizeram o quê? Um lindo embarguinho pra deixar quieto. Show. Só que dois lindos países resolveram furar esse embargo e intervir. E esses países eram ninguém mais, nada menos que Itália de Mussolini e Alemanha de Hitler. Ih, rapaz. Só gente fina, né, no poder. Que eu acho muito legal essa mania dos grandes países que pensam que, tipo, ah, tem um problema rolando. Vamos virar as costas. Uhum. Só abre um embargo e nada mais de relação com esse país. Pau no cu de todo mundo. E esse período ficou marcado por grandes bombardeios. Sim. Feitos por essas duas frentes. Principalmente pela chamada Luftwaffe. Não sei se é assim que fala. Você que faz alemão aí. Luftwaffe. É a Força Aérea Nazista. Acho que era o Luftwaffe, né? Luftwaffe. É, sei lá, não sei. É, foi um grande exercício de poder para todo o resto da Europa, né? E aconteceu grandes cercos em cima das cidades que ainda não eram tomadas pela essa outra frente, que a Frente Popular ainda conseguia dominar. Você tem, por exemplo, o cerco em Barcelona, cerco em Madrid, tem a frase No Passarán, que... Não passará. Colocava escrito que a Madrid não ia se render a eles. E você tem também um famoso bombardeio, que é o bombardeio de Guernica. Que nosso amigo Pablo Picasso, Pica de Aço. Não, João. Jamais confunda a obra do mestre Picasso com a Pica de Aço do mestre de obra. Muito obrigado. Acho que todo mundo já viu essa pinturinha, né? Isso é aquele meio preto e branco zoado lá. Então, né? Isso que eu ia falar. Nenhuma reprodução faz jus ao que a Guernica é. Mano, ela é uma parede. Ela é, tipo, gigante, assim. Tipo, ela é muito grande. É muito boa. Fica a dica aí pro ouvinte googlar aí que... Fica muito a dica é o Pablo Picasso. E ela mostra basicamente como foi esse bombardeio da Luftwaffe. Eu não sei qual é esse nome. Mas o interessante do franquismo é porque depois de passar a Segunda Guerra Mundial, que basicamente o franquismo subiu, já estava rolando a Segunda Guerra Mundial. Sim. E como pagamento da ajuda dos brothers, ele se pôs ao lado da frente do nazismo. Pá. Mas só que acabou a Segunda Guerra Mundial, o franquismo conseguiu se manter no poder, que é uma diferença que a gente tem dos outros regimes. Porque mesmo sendo denunciado e tendo prometido uma sucessão, ele depois conseguiu se aliar aos Estados Unidos. Nossa. Por quê? Porque era uma posição estratégica para a Guerra Fria. Uhum. E como a Espanha estava fodida, como todo mundo no final da Segunda Guerra, a Espanha conseguiu se desenvolver com o capital americano. E por isso eles manteram essa relação estreita. Delação premiada, né? Exatamente. E é interessante você pensar que... Ah, você tem a Espanha e o sentimento nacionalista, mas era todo mundo ali concordando com esse espanhol, com essa cultura espanhola? Não era. Até porque ainda não é. Você tem ali o País Basco, você tem os Navarros, você tem até os catalães, que até recentemente tentaram se separar. E essa questão do Franco, ele foi um governo que reforçou muito essa cultura castelhana, que seria, sei lá, se eu puxar mais para trás, da Casa de Castela, e que acabou virando a Espanha quando juntou com a Casa de Aragão. Foda-se. E fez proibir, por exemplo, o idioma catalão, que foi só o castelhano virou o idioma oficial e tal. E o que fez depois reforçar, na verdade, em vez de essa repressão que ele fez a esses movimentos separatistas, foi mais um reforço para depois, quando acabou o franquismo, né? Na década de 70. E eu queria dar um detalhe, assim, porque quem acompanha o futebol conhece um time que chama Real Madrid. Esse time do Real Madrid, ele era um time bem modesto, assim, antigamente. Ele não era o maior campeão como ele é hoje. Só que um rapaz torcia pra esse time, um rapaz chamado Franco. Ah, o Franco torcia pro Real Madrid? Exatamente. Resumindo, se você torce pro Real Madrid, você é um lixo. E o Real Madrid fez o quê? Durante a ditadura liderada por Franco, o Real Madrid encerrou um jejum de 2 décadas sem ganhar o espanhol e faturou 14 troféus. Caralho, mano. Além de suas primeiras 6 Copas Europeias. Os caras não perdiam um jogo. Então. Ué, mano. Quem que vai ser o louco que vai ganhar? Né? Fih, pensa comigo. Imagina que na Itália tem um jogo, um brasileirão. Uhum. Um italião. Aí o Mussolini vai lá e apoia o time X. Quem vai ganhar? Mussolini? Exato, Itália, Mussolini. Ah, desculpa. Você entendeu a referência? Vocês estão ligados que o Bonizoro é palmeirense. E o Palmeiras foi campeão do Brasileirão, né? Ah, mas o cara tá avisado aqui. Rapaz. Mas assim, o Real Madrid não era só porque torcia pro Real Madrid. É porque você tinha lá o Real Madrid e você tinha o Barcelona. O Barcelona, ele é basicamente o time que representa a cultura catalã. Sim. Aham. Sempre. Muito. E até hoje. E então, esse Real Madrid, ele não era só isso. Ele era uma propaganda do regime pro mundo. Sim. Quando você via esse time ganhando tudo. Então, por isso, você vê que ele se fortaleceu dessa forma, e não foi à toa. E espero que o Palmeiras não se fortaleça daqui na frente. E é interessante você ver que chama Real Madrid, e tem altos times que tem Real no nome na Espanha. Uhum. Era meio que um consenso que cada estado da Espanha tinha que ter um time que era meio que com a bênção do rei. Ah, por isso você tem o Real Madrid, o Real Sociedad, o Real Zaragoza. Real Betis. Cada estado tem um time que tem a bênção do rei. Olha aí. Olha só. O Real Palmeiras, então, daqui a uns dias. daqui a um tempinho, o Patriota, né? Palmeiras. Nossa. Muito legal, muito bacana. Agora, Iago Nunes, o que você tem pra gente? Bom, na verdade eu vou eu falar de... Eu ouvi dizer que o seu é o mais legal da roda. Modéstia sua. Você não viu de todo mundo, miga. eu vou falar de um, na verdade, que é recente, né? Que ele encantou, né? E desencantou muito. E ainda encanta. Ah, ainda encanta. É, mais ou menos. Ah, tá. Que é o que acontece... O que, afinal, acontece na Coreia do Norte. Saindo um pouquinho da Europa, né? É, vamos pra Ásia ali, que também tem muita bagunça. Não tem muita divisão entre Europa e Ásia, não. Mas tá lá. A Rússia é que divide a Europa e a Ásia. Rússia é os dois. Na verdade, pra gente entender o que acontece na Coreia, a gente tem que saber o que é a Coreia. Esse nome coreano era como os japoneses chamavam os povos que viviam naquela região. Caralho, o Japão escolhe tudo, velho. Escolhe até o nome. Mas espera, eu só queria fazer uma rápida correção. Yeah. Porque o termo correto não era coreano. Era coreano, né? Coreano, exatamente. Meu Deus. Enfim. tinha esse povo lá, né, que vivia naquela região, os japoneses chamavam de coreanos, e em 1910 os japoneses tomaram controle daquela área. Todo mundo aí, né, e principalmente naquela época ali, pré-Segunda Guerra Mundial, e até durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão tava com uma economia expansiva pra caralho, assim, tentando forte. Dominar todo mundo. O Japão era o cara que chegava na mesa e colocava e falava, galera... Galera, mandar nessa porra aqui. Mano, o Japão bateu na Rússia, velho. Galera, eu quero o meu pastel de flango agora. Caralho. E aí os japoneses, eles então dominavam aquela área, ela respondia ao governo do Japão. E desde 1910 até o final da Primeira Guerra. Da Segunda Guerra, desculpa. 1945, por aí, né? Isso, 1945. Quando o Japão tomou um cacete... Dois, na verdade. Dois cacete? Cara, em vez de fazer aquela música olha a onda, os caras mandam olha a bomba. Meu Deus, cara. Aí, assim, eles perderam e a maioria dos territórios que eles haviam conquistado foram divididos, né, como basicamente spoiler de guerra. E aí, o sul da Coreia ficou dividido para os Estados Unidos e o norte da Coreia ficou dividido para a União Soviética. A gente viu isso acontecendo também em outro país aí, né? Um abraço pra Berlim, né? Muro abraço, de Berlim. Abraço. Os soviéticos, então, eles nomearam o Kim avô, porque todo mundo chama Kim, então, na Coreia. Então eu vou chamar só de pelos parentescos. A gente tem intimidade. É, o Kim avô. Ah, Kim avô. Kim? Kim avô. Eu entendi Kim agô. Tipo, não, sei lá, Kim Nyung-mun. Kim Nyung-ya. Nyung-ya. E eles nomearam esse cara como supremo líder. E agora isso vai surpreender todo mundo. Ah. Eles instalaram o quê? A República Popular Democrativa da Coreia. Rapaz, democrativa. Democracia é Deus. Não, peraí, é porque é... Democratic? Democrática. Democrática. Democrática. Coreano. Democrático. Tá traduzindo aqui, tava errado. O Iago tá lendo em coreano. Então, ele tá traduzindo na hora aqui pra gente. E, então é uma república lá. E você me pergunta, Iago, mas como assim é uma república? Eles votam? Eles é democrático? Eles elegem quem eles governam? E sim. Pra ouvinte que não sabe, tem uma eleição a cada 5 anos. Cara, mas você não Coreia viu a eleição que teve, acho que foi esse ano, quem ganhou com 100% dos votos? Exato. Tem uma eleição a cada 5 anos, isso é real. Uhum. E tem um candidato só. Mas Iago, é obrigatório votar. Não. Parece chapa de DA na universidade. Cara, parece a Atlética que não querendo sair tirando a presidência. Mas enfim, a Coreia, né, as duas Coreias agora estavam divididas entre do Sul e do Norte. A do Norte pra Rússia, pra União Soviética. Isso. Pra URSS. E a do Sul pros Estados Unidos. Mas quando foi em 1950, a Coreia do Norte, né, liderada pelo Kim Avô. Kim Avô. Ele invadiu a do Sul. E quase dominou a do Sul inteira. E aí chegou lá no finalzinho, assim, tava faltando, sei lá, uma pontinha de terra ali. Você acha que o nosso amigo eu ia deixar? Então, o Ewa e o Um. E os Estados Unidos chamou a galerinha dele ali e dropou lá, tipo, 1 milhão de tropas. E basicamente dominou a Coreia do Sul de volta. E dominou quase a Coreia do Norte inteira. Aí você acha que o nosso amigo está lindo, ia deixar? E aí você acha que a China ia deixar? Não, a China falou, eu tenho mais pessoa. E a China dropou outro 1 milhão de tropas ali em cima. É real, gente. E a Coreia afundou de tanto peso. Caralho. Né, quando acabar, a China mandou um bairro dela, né? Tipo, agora, ela falou, ô, cidade tal, vai pra lá. A China falou, quem tá fazendo aniversário hoje? Vai ali, quem tá fazendo aniversário, vai ali pra mim, rapidinho. Não, mas só quem tá fazendo aniversário, né? Quando acabava os mísseis, ela falava, faz uma fila aqui do lado, porra. Vocês estão indo na borda, não passe pra esquerda que tá apertado aqui. Mas aí eles dominaram de novo a área do norte e ficou estabelecido ali uma trincheira em 1953, porque isso tudo durou 3 anos desse vai e vem. E essa trincheira mantém lá até hoje, entre as duas. E o mais legal entre mil aspas, né? É que não teve um acordo de paz. Cara, estão em guerra até hoje. Eles estão em guerra até hoje, literalmente. Sim, você tem uma trégua. Que você cria, na verdade, você cria uma região desmilitarizada. Sim, que é essa fronteira. Que é uma das regiões mais militarizadas do mundo, né? Exato. Se você for pensar. Porque todo mundo ficou com o cu na mão, né? É. Mas ninguém ataca, assim, ó. Eu não te ataco, você não me ataca, e é isso aí. E isso se estende até hoje. E até que em 1995, né? Foi um puta regime que durou muito tempo, depois da queda da União Soviética, em 1995, o Kim Jong-un... Pai? Ele... O avô morreu. Pai. E ele assumiu como o novo líder supremo, né, da Coreia. Esse é o nome? É, sim. Supremo Líder. Sim, Supremo Líder. É. Não é presidente? Não, é Supremo Líder. Supremo Líder. Ou Supremo Líder. E ele começou a seguir os passos do pai também. Ele militarizou muito mais o pessoal. Ele começou a investir muito mais em poder bélico. Porque ele falou assim, porra, a Rússia, que era quem segurava minhas costas aqui com a China, caiu. A União Soviética, desculpa. Caiu, então eu tenho que cuidar do meu agora. E aí os caras em 2006 começaram a lançar, tipo, suas primeiras armas de destruição em massa. Começou a alertar o mundo inteiro ali sobre o que estava acontecendo. Inclusive, procurem uma entrevista que o Trump deu. Lá em 1998, 97, alguma coisa assim, falando do perigo que a Coreia ia ser no futuro. Assim, eu real entendo as aspirações de um ditador, um líder supremo que quer continuar no poder. Mas ainda assim, se eu tô lá, eu faço a mesma coisa. Não é muita audácia da Coreia batendo no peito e falar assim, vem, seu surdo. A Coreia sabe que ela não tá sozinha, meu querido. É, exato. Porque assim, uma coisa que eu deixei em off, porque pro resto do mundo realmente ficou em off... É que existia um tratado aí com uma coleguinha que tava ali do lado da Coreia, que tem um regime totalitário também, é meio fodido, assim. É uma das maiores incógnitas pro mundo atual, pra quem é do Ocidente, é entender esse lindo país que o Iago tá falando. Que é a China. Ou uma das Chinas. Por favor, eu quero gravar um episódio sobre a China. Um negócio da China mesmo. É um negócio da China. E assim, a China meio que falou o seguinte, ó, fica aí do meu lado, eu vou te dar um apoio, porque você é muito pior que eu. Então, se for pro resto do mundo olhar pra alguém, eles vão olhar pra você e me deixar fazer o meu aqui, boa, quietinho, sabe? Então, assim, existe esse acordo que tem lá, e é isso que mantém eles, sabe, brigando com todo mundo, uma criança mimada. É, se você pensar, a Coreia do Norte, pequenininha, como é que ela tem tanta audácia de sair peitando todo mundo? É porque ela sabe que do lado tem um gigante chamado China, que hoje é essa economia monstruosa que tem no mundo. E assim, até que em 2011, né, o Kim Jong-il, né, que é o pai, ele morreu também. E aí o Kim Jong-un, que é o filho dele, o gordinho querido por todos. O Majin Buu. O Majin Buu, ele assume e continua nas loucuras do pai até hoje. Eles perderam a chance de falar que todos eram a mesma pessoa e ele tinha, sei lá, 200 e tantos anos. Cara, se sou eu, faria isso, viu? Porque eles até parece, pareciam. Né? É. Ele tem filho? Ele fala que tem um ritual que ele tem que tomar uma poção da... Na juventude. Fala que ele troca de corpo, mas é a mesma pessoa. Há um tempo atrás não surgiu aquela treta do rei, do negócio das donzelas, as 12 damas, sei lá. Na Coreia do Sul. É. Mas é outra Coreia. Hã? É do Sul. É da Coreia do Sul. Desculpa. É da Coreia do Leste. E a Coreia é sem graça, essa aí. É, a Coreia não tem. Mas assim, tem umas coisas. Tem assim, uma caralhada de coisas absurdas sobre a Coreia do Norte, porque eu acho que hoje em dia ele é o único. Ele é o país talvez mais fechado do mundo. Sabe, pra você conseguir tirar informação de lá e saber o que, que tá acontecendo. O turismo lá é extremamente fechado. E fechado quando você consegue entrar é pra Pyongyang, que é a cidade principal. Que é a capital. E assim, você não pode sair do hotel sem o guia de lá do seu lado. Você não pode fotografar as estátuas do grande líder se você cortar a cabeça ou pôr um filtro no Instagram, você vai preso. Peraí, quer dizer que a gente tá falando de um país que é tipo... fechado pro resto do mundo? Sim, fechado do globalização, pau no cu. Exatamente. Caralho. E, assim, eles sofrem muito lá, assim, sobre, tipo, falta de comida, falta de energia, então, falta de uma série de coisas. Como a ciência chega lá, tipo, os caras cara, de lá não conseguem, mandando galerinha pra fora pra estudar. Sim. Igual a Wakanda fazia. Ah, Wakanda. Você que tá aí achando Wakanda legal, tá? Ó. Pensa que eles se fechavam pro mundo também, era um regime totalitário. E se tá a Coreia do Norte estiver vibrando e a gente não tá sabe? Tá certo o Wakanda. É. Tá certo é o Wakanda, isso, tá? Isso. Eles tá estão se escondendo. Wakanda, tá certo a Coreia. É, a Coreia do Norte tá se escondendo ali de fachada. Isso também é através de acordos? E não vamos pensar que eles são tipo uma sociedade tribal. Não, eles fazem comércio. Eles não são autossuficientes. Eles exportam e importam coisas. Não, assim, eu falo pelo seguinte. Há um tempo atrás, eles conseguiram hackear a Sony dos Estados Unidos. Então, assim, tipo... Os caras não são bobos. Com essa informação, agora eu tô com uma coisa na cabeça. Alguém tá com o dedo lá dentro. Então, eu imagino que seja, sei lá, galera da China que em parceria com eles, sabe? Se você olhar... A galera da provavelmente, China levou... Provavelmente cara, muita coisa que acontece lá é da China. Embaixo do braço. E se você for olhar Pyongyang, é uma cidade com as putas construções bizarras, gigantes e caríssimas. Não, e é desde monumento bizarro, sem gigante, sentido nenhum, gigante. Vazio, sem e é uma cidade quase fantasma, cara. Assim, ela tem umas puta rua grande, igual Brasília, sabe? Assim, é uma cidade muito... com muito espaço. É uma cidade foda. É uma cidade foda pra caralho. Só que é bizarro, cara, porque você vê, tipo, 5 carros andando na rua, assim, sabe? E é uns carros de, tipo, muito, muito, muito antigos, sabe? Mas é porque você tem medo, Você tem todo um ritual da galera da cidade que meio que... Assim, você vê relato de gente que vai lá, você consegue ir lá, tem algumas agências tem que te levam até lá e tudo. Só que você sabe que aquela... Quando você olha a pessoa, você fala assim, cara, essa pessoa ela tá fingindo e fazendo um teatrinho aqui pra mim. É sabe? Falso, ela tá fingindo que essa vida que eu tô vendo aqui é a dela, mas na real eu sei que não é. Uhum. Sabe, tem muito disso, é uma sensação muito bizarra você ver os materiais de lá. É, procura, tem principalmente agora, né, com a internet. Documentário do Netflix. Jeito. Não, nem documentário, cara. Eu acho mais legal não, ver... Tem uns legais que eles vão lá e mostram. É eu acho legal que... ver youtuber que vai lá e faz uma série, sabe? Tipo, contando realmente, cara, o meu hotel foi assim, aqui é uma merda isso aqui, acaba energia aqui de noite. E eles tentam passar uma ideia que, tipo, aqui não é tão diferente assim do mundo. Tem celebração católica lá dentro. É, mas a Bíblia é proibida. Não, mas você tem celebração católica em Pyongyang. É tipo, bizarro, sabe? É, mas se for pego com a Bíblia, dá merda. Se você for pego com a Bíblia, ou se for pego vendo pornografia, o que eu acho que desconsidera já 99% da população brasileira, você tá morto, cara, na Coreia. Já parou morto. Pra pensar que o mundo todo pode ser um grande show de Truman e pra a Coreia é o centro do rolê? Caralho, esse louco. Você chega lá, tem você um carinha lá, o Jong Kyung-jong, que o mundo inteiro é pra ele. Mas é muito bizarro. E a outra cara. Nos deu o K-pop, né? Isso que eu ia falar, velho. A Coreia só não ficou pior porque tem K-pop na outra. Tô brincando, K-pop eu gosto. Mas umas coisas legais que eles fazem, assim, de novo, legais, no sentido de bizarras pra caralho, é que eles construíram uma cidade fantasma próxima à fronteira da Coreia do Sul. É, ela tem um nome, acho que Kim alguma coisa também, é como se fosse em homenagem a um dos Kim Jong-un. Mas eles estão com... Que... E a cidade, assim, é como se fosse uma Marvel econômica, sabe? Assim, é tipo uma puta cidade linda, com prédios gigantes, uns rios, não tem ninguém e, sabe, não sei o quê. Só que a cidade é deserta. Ela é só propaganda pra galera do sul olhar e falar, porra, podia estar ali, né? Então, você pode aí pegar... o cara vai lá, passa a fronteira, é fuzilado. Exato. Você pode pegar sua... Você falou uma cidade fantasma e tirar o fantasma. Pode falar só construir uma cidade. Porque lá dentro, toda cidade é assim, né? Nossa! O engraçado... Eu tô ficando com medo da Coreia, cara. O engraçado da Coreia é que, tem muita... Se especula muito sobre como é a real situação da Coreia e de quem vive lá. Mas é muito difícil você saber a verdade. Sim, mano. É muito nebuloso porque tudo o isso. Que a gente ouve aqui de fora é pra uma galera também extremista, sabe? É, a gente ouve então você não sabe se o cara tá falando... Só que entra muito naquele também, porque eles falam que existem campos de concentração lá dentro. Não dá pra gente saber. E não dá pra gente saber. Não dá pra falar assim, alguém... Ah, esse cara tá falando isso só pra forçar uma invasão lá e tirar. Fulano fugiu da Coreia e falou toda a verdade, mas vai tá puta enviesada essa fala. Sim, então é muito E outra nebuloso. Fonte, você tem a fonte oficial, né? Mas o que a gente consegue ter alguma noção por, sei lá, foto satélite é que você tem uma grande bolha com muita luz, que seria a região de Pyongyang, e um resto que com certeza é muito agrário. Sim. É uma sociedade muito agrária. E beira o tribal, eu acho, assim. Realmente, cara. Pelo que, assim, se for real o que o pessoal conta de lá, cara, a galera vive num estado mínimo. É, assim, é como se fosse 100 anos de atraso, sabe? É como se eles vivessem em 1908. E não dá pra realmente saber se essa vida é boa, se essa vida é ruim. Cara, é uma coisa que só você sendo coreano pra saber, você nascendo lá. Mesmo se você sair, ainda vai ter gente que vai mudar a sua fala, não vai, tipo, adequar. Sim, sim. Alguém vai pegar pra usar por ideologia própria e ninguém vai saber de verdade o que tá rolando lá, velho. Outro fato legal também, e esse ficou até popularmente famoso aqui, é que você tem 28 tipos de corte de cabelo oficiais na Coreia. E eu duvido que você consiga pensar em mais tipos de cortes agora. É, você que tá falando, mas é só isso? É só isso. O cabelo do mesmo jeito há 10 anos, tá? Então parou. Eu duvido que você chegar já 10 agora pra mim. Só que aí que tá, são 10 masculinos e 18 femininos. E mulheres, deixa eu lembrar, solteiras... Cabelo grande, mulheres casadas, cabelo curto. Ah, dá. Mulheres casadas. É bom diferenciar, né? Que você vai chegar no bailão. No bailão. Mulheres casadas precisam de pau. Acho que... É isso, né? Isso você corta. Assim. E quando você fala muito de Coreia, essa grande diferença que tem essas duas Coreias, você tem que pensar que essa divisão foi quase que na reguinha, né? A cultura coreana entre as duas, você... Não tinha uma cisão pra você ter. Famílias, de 1950 pra trás, né? É, sim. De lá sim. Pra cá mudou tudo. Não, lógico. Mas assim, você separa... Separaram pra sempre. Você separa famílias. Quatro gerações, sei lá, três gerações. Sim, você separa grupos que tinham uma ligação. E até que hoje, se pensar hoje, também teria. Por isso que tem muitos grupos que não tem problema se tivesse uma união das duas Coreias novamente. Sim. Não, até que lá pra debatido. Eles não existe Coreia do Sul e do Norte. Cada um fala que a sua é a Coreia principal. O resto é o mundo que denominou, né, que tem essa divisão. Agora, isso das gerações é outro negócio bizarro, porque se você comete um crime contra, assim, de novo, isso é o que os extremistas conseguem sair de lá contra. Se você... que a gente não sabe se é real ou não. Mas eles falam que você realmente tem, tipo, uns campos de concentração bizarros, sabe, pra quem é contra o governo. E te levam pra lá, te deixam sem comida e trabalhando até você morrer e eles jogam seu corpo pra cachorros. Tipo, um negócio bizarro mesmo. E eles falam também que se você comete um crime contra a honra, um crime, sabe, um ato revolucionário, qualquer coisa contra o governo, eles não prendem só você. Eles prendem toda a sua família por 3 gerações. Caraca. Que é pra não ter erro. Vai que é genético, né? Mas é isso mesmo. Eles alegam que pode ser, né? Genético. É, com essa mensagem a gente termina, né, com... É, vale... Deixar o disclaimer de novo, que se alguém se interessou por algum tema falado aqui, vai estudar, por favor. Não só vai estudar, manda e-mail pra gente. Manda e-mail pra gente o que você acha, cara, se tem alguma informação nova. A gente falou baseado no que, tipo assim, é coisas que... Esse programa inteiro, podcast inteiro, a gente podcast sempre fala isso, si, né, mas... Mano? É a nossa visão sobre as coisas. A gente e vai falar que... coisas que são certas, coisas erradas... Sim. Mas a gente não pode deixar de falar. E o que também universitários em fim de período conseguiram pesquisar pra falar pra vocês. Exatamente. Final isso. De semestre, hein, galera? E se você tem alguma coisa pra você complementar, você falar assim, eu sou da Coreia do Norte, tô ouvindo vocês. Ah, mas K-pop é bom. Na verdade é assim. Manda um e-mail, de verdade. Inclusive, manda o um e-mail é pra gente. Manda um e-mail pra gente. Se você quiser até participar aqui, sim, se você for historiador, se você tiver alguma coisa, fala assim, cara, eu sei falar muito sobre isso, eu queria muito participar, cara, com vocês. Cara, se tiver algum assunto foda, só manda. Que você é foda, você sabe falar bem, você pega e pode dar a ideia pra gente de pauta e vem participar com a gente. Mas pra qual e-mail? O diário de bordo, podcast@gmail.com. Cara, e top, também show. Pode também mandar mensagem no nosso direct no Instagram. Pode mandar direct no Instagram. Responde. A gente responde, a gente vê aqui. Muito legal. Cara, se você soubesse, você sabe o tanto que é fácil mandar um direct no Instagram. Manda um direct, vai. Manda. Por favor. A gente gosta, vai. Você quer mandar, eu sei que você manda quer. Manda pra mim, sei, vai. Velho. Aproveita agora. Aproveita não deixa agora, pra depois, agora. Não, que você não vai fazer. Porque depois cai a internet. Abre agora e fala assim, achei uma bosta. Ou achei muito bom. Verdade. Eu escutei até aqui porque eu tô com dó. Alguém comentou o negócio do ingresso do Adam Sandler? Ih, olha lá, ninguém ganhou. A gente babaca. Pode encerrar agora, né? Não, eu quero deixar isso aberto ainda. Próximo vamos, filme do Adam Sandler. Porque ele ainda não anunciou nada novo, né? Verdade. Vamos esperar o que o mito vai anunciar. Eu tô acompanhando a carreira desse sábio ator. Ele é ativo nas redes sociais? A gente vai falar isso de novo aqui, porque eu acho importante essa mensagem seja repassada. Já como a gente tava falando de ditadura, a gente vai fazer aqui uma ditadura do humor. Porque você merece ser feliz mesmo que você não queira, tá? Sim, realmente. Você merece dar boas risadas, vai. Exato, então... Se você, que tá ouvindo a gente agora, mandar um e-mail falando assim, eu quero um ingresso para o próximo filme do Adam Sandler, a gente vai comprar e te mandar aí na sua cidade, independente de onde você estiver no mundo. Se você tá em Pyeongchang e quer ver o novo filme do Adam Sandler... Porra, se não vai ter cinema pra você que assistir. É um total de Kim. Kim, você quiser ouvir, ver esse filme de graça. Kim, se você quiser fazer uma reunião, né, levar a gente pra gravar aí ao vivo... Tá com a Adam Sandler, a gente dá o maior apoio, a gente ajuda a sequestrar ele. Vai ser um abraço, tchau, tchau! Tchau! Esse podcast não endorça o sequestro. Nem a gente também.